Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 26º programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores. Boa tarde. Cá continuamos nas nossas tardes animadas e, para começar, a boa sugestão musical do João Oliveira. Os de Olinda acabam de lançar, pela 5ª semana seguida, o primeiro lugar do top nacional de vendas no nosso país. O novo registro da banda ultrapassa assim um mês consecutivo, como disco mais vendido, uma proeza rara na tabela portuguesa. Tal feito reafirma os de Olinda como um dos projetos musicais preferidos do público nacional. Outras histórias traçam assim uma história semelhante à dos seus três antecessores. Os multiplatinados Canção ao Lado, Dois Gelos e um Carimbo e O Mundo Pequenino. Porque é que o sol nunca brilha quando eu fico de férias? Oh, fins de semana, ou nos meus dias de folga? Eu passo os dias a ver gente em fato de banho, calções e havaiana, e eu sempre de camisola. É sempre a mais bronzeada, traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Kandinsky. Da Silva Martins, os de Olinda, e mando um grande abraço à Escola e o Meio, da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Rádio Boa Nova. Desta vez começamos já com política, logo a seguir à boa música de João Oliveira, porque Francisco, dados os acontecimentos dos últimos dias, um novo atentado na Europa, neste caso no coração da Europa, na cidade de Bruxelas, que por acaso também é a sede, como sabemos, do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, as implicações e repercussões que isto tem tido. Portanto, sabíamos que íamos ter mais atentados na Europa, vamos continuar a tê-los, com certeza. Vamos abordar novamente a temática de terrorismo. Então, és tu a dar o pontapé de saída. Então, eu trago para debate este tema e começamos com três perguntas. O que pensam do ataque a Bruxelas? O que acham que significou para a Europa? O que acham que significou este ataque para a Europa e para o Estado Islâmico? E quais é que acham que são as suas intenções com isto tudo? Eu acho que este atentado já era de esperar que fosse acontecer, porque não há muito tempo, não há muito pouco tempo, foi preso um dos homens que esteve, portanto, associado aos atentados em Paris. E pelo que sei, acho que na televisão passou qualquer coisa que dizia que... Ele disse que provavelmente ia haver atentados em Bruxelas. E as forças policiais disseram que estavam preparadas, mas afinal não foi o que se verificou. O que só me leva a pensar que as nossas forças policiais e militares, se calhar, não estão assim tão bem preparadas como pensam. Não estão preparadas para lidar-se com situações como estas ou não estão a utilizar a estratégia adequada, porque não conseguiram evitar o inevitável. Não nos podemos esquecer que eles estão a atacar numa capital onde estão concentradas as grandes instituições europeias. E o objetivo deles é mesmo este, é controlar a União Europeia, é controlar as instituições europeias, é levar à fragmentação da União Europeia e da política, é dominar as pessoas pelo medo. E estão a conseguir, porque se repararmos, desde que aconteceram os atentados, tudo parou. Não se fala de mais nada a não ser dos atentados. Ou seja, estamos-lhe a dar o protagonismo que eles precisam para continuar a fazer o que estão a fazer neste momento. Sim, é verdade. E isto também pode ter sido um ato desesperado por parte das células terroristas, que depois de ter sido publicada aquela lista de 22 mil terroristas, eles provavelmente assustaram-se e queriam fazer isto depressa, que era antes de serem apanhados. Mas mesmo assim, a ação conjunta dos serviços secretos e da polícia na Europa torna este tipo de ataques muito mais difíceis, mas nem todos conseguem ser evitados. Eu não sei se a opinião pública tem esta noção. Por cada atentado que acontece, provavelmente nós nunca teremos, porque não nos passam essa informação, mas há muitos atentados que são evitados, porque os serviços secretos das principais potências europeias e dos Estados Unidos da América estão neste momento, se já estavam, se eles foram sempre muito eficazes, sobretudo se foram sempre conhecidos os serviços secretos americanos e os britânicos, se eles foram sempre muito eficazes nos últimos anos, dada esta situação, e sobretudo depois dos atentados de Paris, eles estão ultrassensíveis e, portanto, se isto aconteceu, é porque, de facto, estas células são muito bem organizadas, estão muito enraizadas, se conseguem preparar muito bem e conseguem escapar àquela rede já muito fina que tem os serviços secretos e as polícias. Não pensemos que eles trabalham mal, eles trabalham muito, muitíssimo bem. Nós cá em Portugal, provavelmente, é que não teríamos muita capacidade para evitar estes atentados. Agora, numa Bélgica, na França, na Alemanha, na Inglaterra, eles estão ultra preparados para isto. Portanto, nós podemos ter essa noção de que, por um atentado que acontece, muitos outros são evitados. Agora, atendendo ao que é o pseudo-Estado Islâmico neste momento, as ramificações que ele tem em todos os países da Europa, nomeadamente as muitas células que ele tem na Bélgica, na França, especialmente, pelo facto de lá viverem muita gente descendente de comunidades muçulmanas que foram enfiadas em guetos. É preciso que não esqueçam que as políticas, aliás, eu trago aqui para deitar um bocadinho de achas para a fogueira, uma opinião de um deputado do Partido Comunista, de Miguel Tiago, que recentemente disse o seguinte, que está a criar muita polémica nas redes sociais e na comunicação social, em que ele disse, a propósito dos atentados de Bruxelas, que para se acabar com o terrorismo, que é se calhar a grande interrogação que nós nos pomos, como acabar, nós estamos em guerra. É preciso que a Europa tenha a noção e o mundo tenha a noção que nós estamos na Terceira Guerra Mundial. É uma guerra com contornos completamente diferentes da Primeira e da Segunda, mas é uma guerra com com a nuance de que agora a guerra não foi declarada oficialmente e nós não estamos em atitude beligerante a travarmos várias batalhas como se fazia nas guerras tradicionais. Isto é outro tipo de guerra que pode acontecer a qualquer momento, que sobretudo cria este impacto que vocês dizem, criar medo nas pessoas, de certeza que há muita gente barricada nas próprias casas em Bruxelas e que tem medo de sair, e gente que vive nos arredores de Bruxelas e que precisa vir para Bruxelas trabalhar, e quem diz Bruxelas diz Paris, e quem diz Paris diz Londres, e quem diz Londres diz Madrid, as grandes, sobretudo as grandes capitais europeias destes países centrais. E as pessoas estão assustadas, as pessoas têm medo de sair à noite, as pessoas começam a ter medo de viajar, os aeroportos começam a ser sítios, e o metro, sítios nevrálgicos destes atentados, e as pessoas têm receio de circular. Ora, está atingido um dos objetivos do pseudo-Estado Islâmico, amedrontar a Europa, assustar as pessoas, criar o pânico, criar o terror. E depois, quando acontecem estes atentados, eles são feitos precisamente para criar o maior impacto possível, em termos de mortos, em termos de feridos. Reparem que já temos várias dezenas de mortos e temos mais de uma centena de feridos, alguns feridos graves. Eu ontem reparei que, por exemplo, muitos dos feridos estão sem pernas, porque aquele fabrico artesanal de bombas que eles fizeram foi como na maratona de Boston, não sei se recordam, há uns anos, foi exatamente igual. Aquele fabrico artesanal de bombas, que onde colocam pregos, onde colocam parafusos, o objetivo é que quando aquilo estilhaçar, aquilo provoca enormes ferimentos nas pessoas, e portanto como aquilo foi sobretudo ao nível do solo, o que provocou foi grandes ferimentos nas pernas. Há muita gente amputada neste momento. E portanto é tudo este pânico que se começa a gerar na Europa. Portanto, nós estamos em guerra. Isso é tido por muitos analistas e parece-me com toda a razão que nós estamos em guerra. E o que diz o deputado Miguel Tiago é o seguinte. Ele diz que, é a opinião dele, que sem se acabar com a política de direita não se consegue travar o terrorismo. E porquê é que ele diz isto? Ele diz que estas reações que vão sendo feitas aos atentados de Bruxelas... Ele compara esta situação aos problemas sociais, como o desemprego, a pobreza e a fome que se vivem na Europa. Que é verdade que vão atirando não só estes descendentes de muçulmanos e de outras etnias que têm vindo para a Europa, que os têm colocado em guetos. Não sei se recordam que há uns anos em Paris, nos arredores de Paris, se chegaram a incendiar milhares de carros por noite. Provavelmente vocês já não se recordam. E isso eram estes grupos... Na altura ainda não tinha esta feição, mas era esta gente que estava desempregada, segunda e terceira geração, sobretudo de argelinos, que vivem nos bairros periféricos, nos subúrbios de Paris, e que estão a entrar pelo caminho da marginalidade, porque a Europa também já não tem outro caminho para lhe oferecer. E, portanto, ele diz que quanto mais desemprego tivermos na Europa, quanto mais pobreza tivermos, vamos acicatar mais estas situações de radicalismo. E ele também critica a União Europeia, porque diz que tem feito passar por bandeiras da democracia aquilo que não o são. E ele diz que se queremos só fingir que resolvemos para que mais tarde o terrorismo caia mais violento ainda sobre nós, basta agitar as bandeiras do ódio. Isto é, quanto mais a Europa for xenófoba, quanto mais a Europa for racista, quanto mais a Europa disser que não quer refugiados ou que ergue barreiras aos refugiados e que os coloca como eles estão hoje em autênticos campos de refugiados, a passarem fome, a passarem frio. Enquanto a Europa continuar a passar esta mensagem de que até é o auge da civilização como se pensava, mas depois passa por cima de tudo aquilo que eram os seus grandes princípios, se calhar esta é a opinião dele, enquanto toda esta política de direita e alguma já de extrema direita estiver em voga na Europa, provavelmente só vamos ter cada vez mais terrorismo. Vocês são muito jovens, se calhar vocês vão ver a vossa vida sempre pautada por estes momentos e se calhar um bocado assustados, porque temos aqui gente que vai viajar ou que já viajou e começa a temer cada vez que está no aeroporto. Portanto, gostaria de saber também a opinião em relação a estas políticas, porque é assim, vamos condenar os terroristas, eles é que são os maus da fita, o terrorismo é perpetrado por grupos radicais, islâmicos, xenófobos, obviamente, que querem espalhar o terror. Eles são os maus, nós somos os bons. Diz Inês. Eu concordo com o que a Inês disse anteriormente, de que... No fundo, o que eles tencionam fazer é fragmentar a União Europeia, fragmentar a Europa. E também tinham em mente já este atentado há muito tempo, algo que eu também já previa, tal como a Inês tinha falado. Como óbvio, isto cria... A intenção era ferir a Europa. provocar o terror, chocar as pessoas. Mas, no fundo, lá está, também temos de pensar um pouco de será que eles são os bons? Será que eles são os maus? Será que nós somos os bons? Será que nós somos os maus? Temos que andar um pouco para trás e perceber realmente o que é que se passou e porque é que isto está a acontecer. A culpa não foi apenas deles do que está a acontecer. Se isto acontece, é porque também a sociedade ocidental teve papel nisto. Eles não surgiram simplesmente por surgir. Tiveram motivos para isso. A nível pessoal, eu recuso-me completamente a ter medo e a viver a minha vida em função... Não deixas de viajar, por exemplo? Não vou deixar de viajar. Não deixas de frequentar aeroportos ou capitais europeias pelo facto de a guerra estar iminente a qualquer momento? Não, acho que isso era dar-lhes mais uma vitória. Eu não tenciono governar a minha vida com o medo de que algo me possa acontecer e acho que ninguém o deve fazer, porque isso é apenas fazer com que eles vençam. No entanto, também acho que... A Europa, quando acontecem as situações dentro dela, é tudo muito grave. Mas quando acontecem noutros países ou noutros lugares, um pouco mais longe, já não lhe afeta tanto. Ou seja, em África ou na África, exato, já não os, dói, os direitos não é? Humanos apenas existem... Os direitos humanos apenas existem cá, pelos vistos. É o egocentrismo europeu. E depois também temos que ter aqui algumas... algumas coisas em conta, como as péssimas opiniões que agora vão surgir em termos dos muçulmanos e em termos dos refugiados, que são os que vão mais sofrer com isto, sobretudo os refugiados, que agora vão ser postos em muito péssima conta por algo que eles não fizeram. Alguns, suponho. Ora, nós hoje temos uma convidada em estúdio, que é a nossa Diana Costa, que está aqui a fervilhar já de opiniões. Então, dona Diana Costa, seja bem-vinda ao Clube de Rádio, faça favor de opinar. O que lhe parecem estes atentados de Bruxelas? Já esperava que eles acontecessem? Que diga da sua justiça. Seja bem-vinda aqui à Escola e o Meio. É um prazer para nós receber assim tão dota a presença. Boa tarde a todos os ouvintes e aos meus caríssimos colegas e à professora. Contrariamente ao que o Francisco disse que achava, não creio que este ataque tenha sido em desespero. Porque acho que nada do que eles fazem é desespero. Eles têm tudo planeado. Por muito que... eu acho que até mesmo que eles revelassem, que fosse revelada toda a lista de terroristas, eles iriam arranjar outra maneira de conseguir espalhar o terror e esse tipo de coisas. Também acho que não devemos viver com medo, porque é isso mesmo que eles querem. E até estou muito admirada com as manifestações que estão a ocorrer agora em Bruxelas contra o terrorismo, o que era completamente imprevisível, visto que quando se fazem este tipo de ataques todas as pessoas ficam cheias de medo e aterrorizadas. Acho que a maneira de combater o terrorismo não é com bombardeamentos. Acho que a nossa polícia não está sequer... Nossa, qual? A portuguesa ou a europeia? Europeia, em geral. Acho que não está à altura deste tipo de ameaças, porque isto é completamente imprevisível. Lá está, é a guerra que não está declarada. Pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer sítio. Por enquanto escolhem as grandes capitais. Sim, por enquanto. Lá está, como a Inês também disse, é mesmo para fragmentar a Europa, que já não está no seu melhor. Não acho que irão ter sucesso, porque por enquanto é preciso que a Europa esteja unida, porque dá jeito que esteja unida. E sim, acho que devemos ir ao cerne da questão e pensar o porquê de existir terroristas, o porquê de eles agirem assim, e não pensar que nós ocidentais, quando digo ocidentais também digo alguns países de leste, como a Rússia, e não pensarmos que nós é que somos os civilizados e nós é que somos os coitadinhos, as vítimas, porque não somos. Temos muita no culpa cartório. No cartório em relação a isto. Por isso acho que devemos pensar duas vezes. E eles fazem isto com algum propósito. Por alguma razão eles fazem isto, este tipo de ataques, quando os refugiados estão quase a ser aceitos na Europa. Por alguma razão eles fazem este tipo de coisas, por isso acho que devemos considerar duas vezes antes de culpar os refugiados ou antes de achar que não temos qualquer tipo de culpa nisto. Eu até tenho a impressão que estes ataques, mesmo que não houvesse a questão dos refugiados, estariam a acontecer, porque estes atentados Sim. não são novos, não é? Sim, é verdade. Têm estado a acontecer agora com maior frequência, mas não são novos na Europa nem nos Estados Unidos. Eu só vos quero recordar a propósito disto que disse a Diana, que se calhar temos que remontar à década de 90, que por acaso foi a década em que os meninos nasceram, para nos lembrarmos que houve nos Estados Unidos da América um presidente que se chamou George Bush, que provavelmente é o responsável, que ele ainda é vivo, o responsável por ter acicatado os ânimos de toda esta área dominada por estes extremismos, quando começou, portanto, após o fim da Guerra Fria, e considerando que agora estava sozinho a mandar no mundo, tomou um conjunto de iniciativas, precisamente na década de 90, que foram, por exemplo, só vos vou lembrar, foi a intervenção no Iraque em 1991. Recordo-me perfeitamente este janeiro de 1991, em que praticamente a guerra era transmitida em direto, e que depois resultou na derrota do Iraque. Depois veio o atentado, o célebre atentado do 11 de setembro de 2001, como resposta, exatamente, já de uma rede terrorista, da Al-Qaeda, que chocou o mundo, especialmente os Estados Unidos da América, quando os Estados Unidos perceberam que, afinal, não tinham o seu espaço assim tão inviolável como eles próprios pensavam. A partir dali, já o senhor George W. Bush, portanto, o Bush filho, né? Tivemos ali o Bush pai e o Bush filho, com a mesma atitude beligerante, decretaram a invasão do Afeganistão em 2001 e depois, em 2003, decretaram a invasão de forma unilateral, sem anuência da Assembleia Geral das Nações Unidas. Isto foi muito criticado na altura, provavelmente vocês já não se recordam, mas muitos dos nossos ouvintes recordam-se que os Estados Unidos foram acompanhados pela Inglaterra e fizeram uma intervenção no Iraque. Se remontarmos um bocadinho mais na história, e às vezes é preciso remontar um bocadinho mais na história para perceber o momento presente, se recuarmos até ao pós-Segunda Guerra Mundial, percebemos que em 1948 foi criado o Estado de Israel, a mando dos Estados Unidos da América, acicatando os ânimos daquela área do globo do Médio Oriente. Ou seja, o caldinho que nós hoje temos, em termos de terrorismo, que se voltou agora para os ocidentais, nada mais é do que aquilo que os próprios ocidentais criaram. Esta é a minha opinião, portanto está veiculada, é a minha, vale o que vale, é de muitos analistas e de muitos autores, aliás, para quem percebe um bocadinho de história, nunca se conseguem perceber o momento presente sem irmos atrás. E, portanto, não são válidas aquelas observações xenófobas e racistas de dizer que os refugiados e que o mundo islâmico é que é perverso, porque os ocidentais são tão perversos e são tão terroristas como estes. E, portanto, se nós lhe impusemos as regras e os quisemos dominar e, no fundo, acelerámos aquele processo de guerrilha que havia no Médio Oriente, agora temos aqui se calhar o resultado e a resposta clara deles. Gostaria de saber algo que duas alunas já aqui veicularam, que não sentem medo, porque eu tenho a impressão que o medo se está a instalar na Europa. E gostava de saber a opinião de todos. O que é que pensam destes atentados? O que é que pensam do momento que nós estamos a viver, que é de guerra? É bom que tenhamos, porque qualquer um de nós pode ser apanhado, Deus queira que não, mas qualquer um de nós pode ser apanhado ao longo da vida, porque isto vai estar para durar, esta questão vai estar para durar. Não é com bombardeamentos, como aqui já alguém disse, que se consegue liquidar o Estado Islâmico rapidamente, nem com Rússia, nem com Estados Unidos. Vamos, se calhar, avolumar ainda mais o problema. Se o Sr. Trump vier a ganhar eleições nos Estados Unidos, podemos preparar que a guerra vai se avolumar de uma forma assustadora. Esperemos que não. Teremos que trazer esse tema das futuras eleições dos Estados Unidos da América. Eu acho que no momento presente a história presente se presenteia-nos com um conjunto de... que podíamos aqui discutir. O Obama em Cuba, por exemplo, é uma questão histórica. O Sr. Trump a poder ganhar as eleições e a disputar cada vez mais estes radicalismos. Mas gostava de saber, vós jovens europeus, que têm que viajar, que têm que se movimentar, como é que vocês vão encarar o vosso futuro? Sentem medo neste momento de viajar pela Europa, por exemplo? Pedro? Não sinto qualquer medo de viajar. És capaz de frequentar qualquer aeroporto destas cidades mais visadas ou daquelas que nós achamos que são as mais visadas? Sim, porque é como a Inês disse, se vivermos a nossa vida em medo, estaríamos a dar muita atenção ao autoproclamado Estado Islâmico e é isso que eles querem. A Inês já disse que não tem medo, Bárbara? Não, também não sinto qualquer tipo de medo. Será que vocês não sentem medo porque vivem em Oliveira do Hospital e vivem em Portugal, sabendo nós que Portugal não será um país, apesar da Península Ibérica estar no horizonte de alguns destes grupos terroristas, sabemos que é preciso recordar a história. A Península Ibérica já foi muçulmana, certo? E, portanto, reavivando a memória do século VIII, eles gostariam que, eles até chamam a isto, chamam à Península Ibérica o que ela já foi, o Al-Andalus, não é? É assim, porque era assim que era denominado no século VIII. Será que vocês não me estão a dizer que não sentem medo? Porque vocês sabem que nós estamos automaticamente muito mais protegidos do que as pessoas que vivem em Paris, em Londres, em Bruxelas, em Madrid. Porque vivemos numa pequena cidade do interior de Portugal, não é um país visado e não seremos, obviamente, nós os visados. Será que não é por isso? Será que se vocês tivessem que todos os dias apanhar metro para vir para Bruxelas, apanhar metro para vir para Paris, será que vocês teriam a mesma atitude? Diz Bárbara. Eu acho que há sempre qualquer tipo de receio. Óbvio que nós não conseguimos sentir isso tanto na pele, visto que Portugal não é um país tão... Achamos que não nos toca, não é? Portugal não é um país tão mediático e eles querem atacar os países mediáticos de forma... Não são só mediáticos, foram aqueles que mais se meteram com eles, querida. E de qualquer forma os que dão mais visibilidade aos ataques e assim se pode alastrar o medo por toda a Europa. Nós estamos aqui talvez meio escondidos dos ataques deles, podemos dizer assim, mas sei que se estivéssemos noutro país qualquer, podíamos dizer que tínhamos medo, sem dúvida alguma. Sim, pois porque não é vergonha assumir que sentimos medo porque é humano. Neste momento eu acredito que haverá milhares ou mesmo milhões de pessoas por essa Europa fora que estão aterrorizadas, sobretudo as pessoas que passam por estes momentos, porque vocês veem as descrições que as pessoas fazem e quem passa por uma situação destas, e temos vários feridos portugueses, como sabem, em Bruxelas, não é? Ouvi falar, são cerca de 20. E as descrições que eles fazem são impressionantes, não é? Porque eles veem gente queimada, eles veem gente sem pernas, eles veem gente com o sangue a correr e veem gente a morrer ao lado deles, numa situação que aparentemente está numa situação normal, porque apenas estão a apanhar um transporte público. Portanto, quem passa por isto, provavelmente a vida deles nunca mais vai ser igual. Nós estamos um bocadinho a falar de cor, porque estamos aqui... Bárbara, deixa-me só esclarecer. Não é por acaso que estes terroristas se metem com Bruxelas, ou com a Bélgica, ou com a França, ou provavelmente ou com a Inglaterra, que já aconteceu, ou até aqui com os nossos vizinhos espanhóis, dada a aliança que eles tiveram aqui com o Sr. W. Bush na altura da invasão do Iraque. E não se metem com Portugal. Não é por nós que sejamos melhores. É que nós não fazemos parte destas potências belicistas e dos Estados Unidos. Nós não fazemos parte destas potências belicistas que os atacaram. É só por isso. Porque se nós fizéssemos parte, estaríamos tão... teríamos tanta visibilidade para eles como os outros. Inês, ainda não ouvi a tua opinião. Sentes medo ou não? Eu sinto medo. Gostava de não sentir, mas sinto, porque acho que os jihadistas já mostraram o que são capazes de fazer, ou mostraram um pouco do que são capazes de fazer. Isto pode acontecer em qualquer lugar, exatamente. Num concerto de música, num estádio de futebol, que já neste foi tentado momento, em Paris, como exatamente, se recordam. Neste momento tenho receio, por exemplo, de ir a um festival de música, porque nada e nem ninguém me garante que no meio de tanta gente não pode haver algum doido, desculpem a expressão, que exploda no meio daquela multidão e que acaba por matar imensa gente. E reparem que nestes atentados, olha, nós já estivemos numa maratona. Em Boston, não é? Exato. No final da maratona. Já tivemos nos espetáculos em Paris, que estavam a decorrer espetáculos em casa de espetáculos, que foram atacadas. Houve a tentativa de entrada no estádio de futebol, onde estava a decorrer um jogo entre a França, entre a seleção da França e da Alemanha. Recordam-se, eles tentaram entrar. Ou seja, eles já deram provas de que conseguem, e no aeroporto em Bruxelas, a ideia era, obviamente, provocar muito mais mortes, porque também essa é a ideia deste terrorismo. Quanto mais aparato mortífero e terrífico ele tiver, obviamente parte dos seus objetivos estão cumpridos. Já ouvi a opinião da Diana, quero ouvir a tua, Francisco. Sentes medo? Somos todos uns meninos muito corajosos, sim. Ninguém tem medo, assim, a não ser a Inês, pronto, que tem os seus receios. E tu também tens. Eu gosto da minha rotina como a tenho. Gosto de... E gostas de viajar em Oliveira do Hospital? Gosto de viajar quando for. E gosto de viver em Oliveira quando... Pronto, gosto de viver em Oliveira, sim. E um atentado pode acontecer em qualquer sítio. Nunca se sabe quando é que vai acontecer, não se sabe a hora, nem o local. Eu posso estar nesse local um dia. Portanto, ou então medo. Não. Portanto, sentes algum receio. Mas eu quero manter a minha vida como a tenho. Normal. Mas sentes medo ou não? Ainda não percebi. Não, eu vou tentar seguir a minha vida com a minha normalidade. Peraí, tu não queres dizer que tens medo, sempre. Mas tens. Não, não é. Porque todos temos um pouco. Sim. Olha, meu querido, eu quando entro no aeroporto... Uma coisa é... Eu quando entro no avião, já me dei comigo a olhar para as caras das pessoas todas. E quando as pessoas começam a mostrar, por exemplo, lembro-me de uma vez estar a ver um alguém que me pareceu muçulmano estar com muitos fios e um computador e mais umas, algo mais técnico que eu não sabia o que era, e eu quase entrei em pânico e estive quase para não entrar no avião, porque comecei a achar que aquele senhor ia entrar comigo, estava na porta de embarque, e eu comecei a achar, porque todos nós fazemos estas, e eu entro no avião e começo a olhar para as caras das pessoas, a achar qual deles poderá ser um eventual terrorista. É evidente. Não, mas eu quando entro no avião não nem sequer presto atenção a isso. Eu sigo o meu caminho normal e sento. Corajosa. Não. Inês? Eu sim, claro. Eu sendo, diga, não é por ser mais nova, mas sim, tenho algum medo. Porque eu até costumo viajar, digamos que bastante, para países da Europa, destinos europeus. E cada vez que ando no avião, eu sou como a professora, eu começo a olhar. Eu se vejo quem alguém, é que é o terrorista parece, aqui? É! E ele vai entrar, vai arrebentar com todos, vamos todos morrer. Eu acho que nós, quando entramos. Pânico. Desde 2001, quando entramos num avião, pelo menos isso aconteceu comigo. Há um antes e um depois. Aliás, ainda ontem o primeiro-ministro belga disse isso. Quando as pessoas sentem estes atentados terroristas, as pessoas, de facto, antes pensavam de uma forma, e ainda nós não passámos pela tal experiência que estas pessoas que vivem estes momentos passam. Podem ser momentos terríficos que nunca mais se apagam na memória das pessoas. Diz Inês. Há pouco a professora perguntou se o nosso medo não seria por estarmos em Oliveira do Hospital. O ou se tivéssemos... vosso não medo. O nosso não medo e o nosso medo. A vossa coragem, sim. De qualquer das formas. Eu acho que existe uma grande linha que separa o medo e o facto de nos deixarmos governar por esse medo. Não digo que se não estivesse noutra capital europeia, por exemplo, ou em Paris ou em Bruxelas, neste caso, que não sentiria mais receio, de certeza que sentiria. No entanto, era uma decisão minha deixar esse medo governar e condicionar a minha vida. Portanto, eu acho que estando em Oliveira do Hospital ou estando em qualquer outra capital europeia, a minha decisão de não deixar que o medo me governasse é insufismável. Muito bem. Aliás, reparem, se muitas das pessoas que vivem nos arredores de Bruxelas e nos arredores de Paris, milhares, milhões provavelmente, que têm que circular todos os dias de metro ou de comboio para vir para o seu local de trabalho ou de estudo, é que se as pessoas não utilizarem esses meios de transporte todos os dias, como é que estudam? Como é que trabalham? Como é que se divertem? Não é? É que toda a vida daquelas pessoas está dependente disso diariamente. E assim, ou então ficam enclausuradas em casa, não trabalham, não estudam. Isto é terrível para a vida das pessoas, não é? Obviamente, tu perguntavas quais eram os objetivos destes atentados. Este é um: é criar o pânico na Europa, é pôr a Europa a ferro e fogo. A Diana ainda quer, para rematar, dizer. Eu só quero dizer que a professora estava a referir-se ao facto de quando entra no avião ou no aeroporto. Procura por muçulmanos. Eu acho que esse é um estereótipo que nós europeus ocidentais criámos. E esquecemos do facto de que muitos dos recrutas que o Estado Islâmico conseguiu são europeus mesmo de nascença. Logo, bem, acho também muitos muçulmanos começar... são europeus de nascimento já. Sim, professora, mas a referir ao facto de muitos deles não terem qualquer tipo de ligação ao mundo islâmico, nem de parecências com muçulmanos. Até porque temos portugueses, lá temos está. Espanhóis, temos ingleses. Isso, acho que isso é mesmo um estereótipo que nós fomos forçados a criar pela mídia e também pelos governantes, que os muçulmanos são todos terroristas. Exatamente. E essa é a ideia que está, uma ideia errada, porque sempre eu digo que nós nunca podemos tomar o todo pela parte. Para concluir, uma vez que vamos deixar isto para uma parte 2 para o próximo programa, porque assunto para discutir há muito, mas o Francisco quer dizer ainda... Quero esclarecer aqui umas coisas. Que eu, o Daesh considera-se o agente e ator principal do fim do mundo, que está para eles iminente. Este segue uma variante específica do Islão, crente no dia do juízo final. Daesh é a natureza islâmica e segue o Corão, mas fala de uma forma excessiva, medieval e deturpada, evocando que o profeta Maomé dizia para matarem todos os infiéis, todos os infiéis, e que Allah defendia a conquista do mundo inteiro e a morte dos infiéis. O Estado Islâmico defende uma ideologia de genocídio, terrorismo, guerra e morte, enquanto que os muçulmanos, que já saíram da Idade Média, por assim dizer, defendem a paz e a irmandade e não reconhecem legitimidade nenhuma no Daesh. E, para também acabar aqui, vou explicar porque é que se deve chamar o Estado Islâmico Daesh. O Daesh é uma abreviatura árabe para a palavra Estado Islâmico, para o nome Estado Islâmico do Iraque ao Levante. E porque é que se deve chamar assim? Bem, para nós europeus pelo menos, porque a organização não gosta que se use esse termo, pois a palavra assemelha-se a esmagar, esmigalhar e esfregar. O Estado Islâmico ameaça castigar quem a usar. estando nesse grupo das pessoas a castigar, Barack Obama e François Hollande, que usam imenso esta palavra para denominar a organização terrorista. Exatamente, ou as várias organizações terroristas, porque eles são derivados de vários grupos. Agora, também para concluir, deixa-me só dizer que é verdade que eles têm uma atitude medieval, que os cristãos aqui europeus também já tiveram em plena Idade Média. Nós fazíamos as cruzadas, eles faziam a guerra, a jihad, não é? Nós aqui temos a sensação que evoluímos e estes grupos não. A verdade é que eles também foram criados à conta do que o mundo ocidental lhes fez. É preciso não perder essa noção. Nós, mundo ocidental, somos provavelmente tão responsáveis quanto eles. Porque nós também fazemos a guerra, porque nós também matamos, porque todos os dias fazem bombardeamentos na Síria e no Iraque e, portanto, os países ocidentais estão a matar muita gente nesta área. Quantos civis? Muitos. Parece é que, como as meninas aqui disseram e bem, é quando é na Europa dói. Quando é nos outros sítios parece que não dói, porque parece que nos outros sítios os seres humanos não são como nós. Mas são. Efetivamente são. FM Boa Nova. Os Azeitonas é uma banda portuguesa de rock alternativo do Porto, formada em 2002. Serviço Ocasional, ou Vivo no Coliseu do Porto, foi lançado em março de 2015. Serviço Ocasional nunca foi gravado sem ser ao vivo. Botei a faixa nos desenhos animados. Eu quero a sorte de um cartoon nas manhãs da RTP1. És o meu Tom Sawyer e o meu Huckleberry Finn. E vens de mascarilha e espadachim. Lá em cima há planetas sem fim. Tu és o meu super-herói. Chapéu de cowboy, com o teu galeão e uma garrafa de rum, eu era tua e de mais nenhum. Um por todos e todos por um. Jane, tu Tarzan, a Julieta do meu D'Artagnan. Se o teu cavalo falasse, tinha tanto para contar ao fantasma debaixo dos meus lençóis, dos tesouros que escondemos. chover. E nunca, quase nunca acaba mal. By the power of grace, God. Sim. 2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E vamos para um âmbito mais calmo e até muito positivo, não é assim, Inês Garcia? É verdade. Esta semana, nas notícias de âmbito nacional, destaca o direito dos pais com filhos pequenos. Há cerca de um ano, a discussão sobre os incentivos à natalidade permitiu aprovar novos direitos para trabalhadores com filhos menores. A maioria das medidas foi publicada em setembro passado no Diário da República e já entraram em vigor, mas há uma nova medida que só chega com a entrada em vigor do Orçamento de Estado 2016. Este documento já foi aprovado no Parlamento e encontra-se à espera da promulgação pelo Presidente da República. Essa nova medida refere-se ao período de licença exclusiva do pai, que passa a prever o gozo obrigatório de 15 dias úteis em vez de 10 dias durante o mês seguinte ao nascimento do filho. 5 desses dias continuam a ter que ser gozados imediatamente a seguir ao parto. Das medidas que já entraram em vigor, destacamos algumas. Os funcionários públicos, pais de menores de 12 anos, ou independentemente da idade, de filhos com deficiência ou doença crónica, ou os funcionários públicos com mais de 55 anos, com netos com menos de 12 anos, podem pedir para trabalhar no regime da meia jornada, ou seja, metade do horário completo. Os pais passam a gozar em simultâneo uma parte da licença parental, entre 120 e os 150 dias. Os trabalhadores com filhos com idade até 3 anos vão poder exercer a atividade em regime de teletrabalho, quando este for compatível com a atividade desempenhada e a entidade patronal disponha de meios para o efeito. Empresas que nos 2 anos anteriores à candidatura a subsídios ou subvenções públicas tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou lactantes foram impedidas de beneficiarem destes apoios. Isenção de 50% do imposto sobre veículos na aquisição de ligeiros de passageiros com mais de 5 lugares por pessoa, com mais de 3 dependentes a cargo ou 13 ou apenas 3. Dois deles tenham menos de 8 anos. Uma lei publicada no final de julho estipula a obrigação de todas as crianças terem um médico de família. A medida só entra em vigor com o novo Orçamento de Estado para 2016 e ainda depende de uma regulamentação que a operacionalize. Muito bem, saudamos estas medidas que são claramente natalistas num país que está com uma taxa de natalidade assustadoramente baixa. FM Boa Nova. Bem, passemos para jovens atentos. Bárbara Coquim. Jovens portugueses gostam da escola, mas sentem muita pressão. A maioria dos adolescentes portugueses gosta da escola, sobretudo dos colegas e dos intervalos, mas são, a nível mundial, os jovens que maior pressão sentem na vida escolar e que têm pior percepção do seu desempenho. Segundo o inquérito Health Behavior in School-Aged Children, traduzido para o português Comportamento de Saúde em Crianças de Idade Escolar, feito para a Organização Mundial de Saúde, os jovens portugueses têm uma pior percepção da sua performance escolar, comparando com grande parte dos países analisados num total de mais de 40 estados da Europa e da América do Norte. Em Portugal, foram inquiridos mais de 6 mil alunos dos 6º, 8º e 10º anos, tendo as últimas entrevistas ocorrido em 2014. Os jovens portugueses têm tradicionalmente uma pior percepção da sua performance escolar, mas ainda assim esta situação tem melhorado ligeiramente. Em média, os estudantes portugueses referem grande stress com os trabalhos da escola, sobretudo em comparação com os outros países. Já quanto ao gosto pela escola, os adolescentes em Portugal mostram melhor apreciação do que a média dos restantes países, mas o seu gosto centra-se sobretudo no convívio social e não na vertente académica. Grande parte destes dados nacionais tinha sido já divulgada o ano passado, mas é possível agora aos responsáveis pelo projeto HBSC fazer uma comparação com as conclusões obtidas pelos outros países em alguns pontos. No inquérito português, o número de jovens que afirmava sentir fome por não ter comida em casa tinha aumentado em 2014, um fenómeno que se tinha mantido estável desde 2006. Nos dados divulgados no ano passado pelos responsáveis portugueses, 99% dos inquiridos relatavam ter boa nutrição, mas 80% ingeriam comida não saudável, 75% afirmavam comer por vezes demasiado e 63% reportavam comer o que calha. O mesmo inquérito revelava que um em cada seis adolescentes portugueses, entre os 13 e os 15 anos, se magoaram a si próprios de propósito mais do que uma vez em 2014, a maioria deles nos braços. As automutilações representavam uma tendência crescente, com 15,6% dos adolescentes do 8º e 10º anos a referirem ter-se magoado de propósito mais do que uma vez e 20% disseram tê-lo feito pelo menos uma vez. Como positivo, o estudo HBSC aponta para um decréscimo do consumo de álcool, tabaco e substâncias ilegais, uma realidade que é comum aos adolescentes europeus. Quanto à sexualidade, o número de adolescentes portugueses que já teve relações nas idades abarcadas pelo estudo tem vindo a diminuir desde 2006, o que aponta para que comecem mais tarde a vida sexual, um dado partilhado com as outras realidades europeias. Apesar disso, em 2014 houve uma diminuição do uso do preservativo e um aumento das relações sexuais associadas ao consumo de álcool. Entre as razões para não usar o preservativo, os jovens referem como motivos centrais não ter pensado nisso, não ter um preservativo consigo, os preservativos serem muito caros ou ter bebido álcool em excesso. Em Portugal, foi ainda preocupante que nem todos os adolescentes que já referem ter tido relações sexuais consideram que tiveram na altura em que quiseram e decidiram, refere a coordenadora nacional do projeto, HBSC, Margarida Gaspar de Matos, apontando para a necessidade de a educação sexual sair do âmbito da prevenção de risco e passar a abordar a sexualidade em termos de competências pessoais, de equidade de género e de direitos humanos. Muito bem. Temas pertinentes. Há aí vários assuntos aflorados nesta análise depois podes voltar, porque são vários assuntos que tu aqui abordas, todos eles muito pertinentes. Rádio Boa Nova. Passemos à consciência ecológica e preservação do ambiente, desta vez com a Inês Brás. Os prejuízos para a saúde decorrentes das alterações climáticas são muito maiores do que pensávamos. A partir de 2050, 529 mil pessoas podem morrer anualmente devido à falta de comida disponível por causa das alterações do clima. Um estudo citado pelo The Guardian explica que, para além das alterações à paisagem que estamos habituados a pensar quando se fala de aquecimento global, também há que ter em conta os efeitos da nossa alimentação. Isto significa que, em 2050, haverá menos 4% de frutas e vegetais disponíveis para a produção mundial consumir. E o mesmo se passará com 3% das calorias totais de 0,7% da carne processada. Estas mudanças poderão levar a um aumento dos casos de doenças do coração e cancros relacionados com a alimentação. No entanto, o efeito inverso também poderá acontecer em certos casos. Em países como a Índia e a China, registram-se muitas mortes por fome. De acordo com um estudo que já é considerado o mais avançado sobre efeitos das alterações climáticas na comida e na saúde, pelo professor John Porter, da Universidade de Copenhaga, a solução para este problema passa por reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera e apostar na educação. Medidas que devem ser tomadas urgentemente, uma vez que os investigadores garantem que as projeções para lá de 2050 podem ser ainda mais assustadoras. Pois, isto não é para assustar, mas é uma realidade. Bem, me estou aqui a recordar da opinião de um biólogo, do professor Jorge Paiva, a quem recentemente ouvi dizer que nós, ao destruirmos os ecossistemas e ao destruirmos o planeta, o que estamos a fazer é, porque neste momento há avidez pelo dinheiro, não é? O que interessa é a importância do dinheiro e o fazer mais dinheiro por parte de alguns países e de alguns grupos económicos. E depois um dia, provavelmente, as sociedades vão ter dinheiro, mas não vão ter bens para consumir. E, portanto, quando chegar esse dia, e se calhar a data que está aí é 2050, já não está assim tão longe. Depois disso, a situação será ainda pior. Francisco? É uma das consequências do neoliberalismo. Exatamente. O tal que é tal. Uma forma de fascismo, como dissemos no último programa. Boa Nova. Rádio. Irresistível. Vamos agora ao cinema com o Pedro Andrade. Hoje sugiro o filme de ação e aventura. Na Chicago distópica de Beatriz Prior, a sociedade está dividida em 5 facções, cada uma delas destinada a cultivar uma virtude específica. Cândidos, a honestidade; abnegados, o altruísmo; intrépidos, a coragem; cordiais, a amizade; e eruditos, a inteligência. Numa cerimónia anual, todos os jovens de 16 anos devem decidir a facção a que irão pertencer para o resto das suas vidas. Para Beatriz, a escolha é entre ficar com a sua família e ser quem realmente é. A sua decisão irá surpreender todos, inclusive a própria jovem. Pode ver este filme nos cinemas dos fóruns de Coimbra e de Viseu. Muito bem, esta é uma boa sugestão. Rádio Boa Nova. Inês Brás, vamos voltar agora à nossa rúbrica Nós e os Animais. E desta vez? Vou falar só sobre a obesidade aumentar nos animais. Durante os 3 dias do Pet Festival, que decorreu em janeiro na FIL, em Lisboa, nos quais cerca de 35 mil amantes de animais marcaram presença, a Royal Canin teve como uma ação de pesagem dos animais e aconselhamento nutricional para os amigos de quatro patas. A especialista em nutrição animal, Rita Silva, alerta que existe uma tendência para o aumento da obesidade tanto em cães como em gatos. O sedentarismo dos animais, muitas vezes devido à falta de tempo dos donos, pode ser uma das causas, mas a alimentação desadequada assume uma grande importância. Ao longo dos 3 dias da feira, houve uma grande adesão ao espaço Royal Canin, dedicado à alimentação dos animais, com aconselhamento nutricional e pesagem do animal. Verificamos que ainda existem muitos mitos e desconhecimento por parte dos donos relativamente à importância de adequar a alimentação ao animal. A raça, a idade, o peso ou a castração são fatores que devem ser tidos em conta na escolha do alimento. Continua Rita Silva, Field Trainer, Scientific Communication na Royal Canin. Considera-se que um animal tem excesso de peso se o seu peso corporal estiver menos de 20% do seu peso ideal. Nestes casos, a implementação de um programa de perda de peso que inclui a administração de uma dieta adaptada é a única forma de ajudar o animal a voltar a ter o peso ideal, explica Rita Silva. Muito bem. Pois essa questão põe-se para aqueles animais bem tratados. Bem tratados, mas que às vezes os donos se descuidam porque eles também se tornam obesos, como também os nossos jovens se estão a tornar obesos devido à má alimentação e ao sedentarismo. As razões até parece que são as mesmas. Exatamente. Portanto, se temos um animal em casa, é óbvio que devemos ter consciência que ele precisa de praticar algum exercício físico e não estar demasiado sedentário. Por isso é que nós dizemos aos nossos ouvintes: Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora vamos passear, Inês Garcia. Vamos até Évora por sugestão da Patrícia. E o que é que há para ver em Évora? Senhor ouvinte, o Alentejo na primavera é deslumbrante. Sugiro que aprecie durante a viagem os campos verdes e floridos de amarelo e vermelho. E para começar, dedico uma visita à capital alentejana, Évora. Cidade histórica no coração do Alentejo, é herdeira de um rico e variado património cultural, construído e preservado ao longo do tempo. O conjunto monumental está na base da classificação de Évora como Património Cultural da Humanidade, desde 1986. Além deste património único no país, a região em torno de Évora tem muito mais para oferecer. É o caso da singular paisagem arqueológica megalítica, uma das mais antigas e monumentais da Europa, perfeitamente integrada na paisagem rural envolvente do que o recinto megalítico dos Almendres é o expoente máximo. Seja nas ruas medievais, na exuberância de palácios, mosteiros e igrejas, nos espaços de convívio e de degustação dos requintados paladares da cozinha tradicional, Évora esconde o encanto próprio das cidades antigas. A Catedral de Évora, consagrada à Santa Maria, foi edificada entre 1283 e 1308, num período já de afirmação do gótico, mas onde ainda se assiste à permanência da linguagem decorativa românica. Estilos vários e épocas diversas caracterizam a catedral, dando-lhe todavia uma unidade particular. O claustro gótico é da primeira metade do século XIV. O templo romano fazia parte integrante do fórum. Foi edificado em meados do século I, consagrando-se provavelmente ao culto imperial. Na construção foi usado granito local, bem como mármore e destremós nos capitéis coríntios e na base. A atual Praça do Giraldo, herdeira do chão onde se fez a primeira feira franca iburense, ainda em tempos de Dom Dinis, era a confluência de percursos urbanos polarizados pelos mosteiros mendicantes de São Francisco e São Domingos. As arcadas, que percorrem todo um palácio da praça, abrigam da chuva no inverno, do calor intenso no verão. Hoje, albergam também algumas das melhores lojas da cidade, assim como o clássico Café Arcada, e onde se torna indispensável uma passagem para provar uma das maravilhosas queijadas de Évora. Ainda que no que diz respeito à arquitetura, destaque para as típicas fachadas neoclássicas e românticas, onde predominam as varandas de ferro forjado. Desta praça irradiam várias ruas: a Rua da República, por onde chega quase todo o trânsito que nela entra, a Rua do Raimundo, um dos outros possíveis acessos, a dos Mercadores, que marcava o início da judiaria, e a Rua Serpa Pinto, por onde escoa todo o tráfego. Por fim, a fonte quinhentista, enquanto parte de um conjunto integrado de estruturas de apoio ao aqueduto das Águas de Prata. A Praça do Giraldo continua a ser uma das grandes referências da cidade património mundial. Toda ela é um monumento. Ali é o ponto de encontro de bandos de jovens, ali realizam-se as mais importantes animações da cidade, por ali se descobre a mais rica gastronomia alentejana. Não deixe de visitar a Igreja Real de São Francisco. Exemplar notável do tardo gótico alentejano, a igreja tem só uma nave, uma das maiores de Portugal, ladeada. Na abóbada ogival estão de novo patentes os símbolos que ela ligam à expansão e aos seus fundadores, a Cruz de Cristo, a esfera armilar de Dom Manuel I. A Capela dos Ossos, integrada na Igreja de São Francisco, foi construída no século XVII, por iniciativa de três monges, que dentro do espírito da altura, contra a reforma religiosa, de acordo com as normativas do Concílio de Trento, pretendeu transmitir a mensagem da transitoriedade da vida, tal como se depreende do célebre aviso à entrada. Nós, ossos, que aqui estamos, pelos vossos esperamos. As suas paredes e os 8 pilares estão decorados com ossos e caveiras ligados por cimento pardo. Foi calculada à volta de 5 mil, provenientes dos cemitérios situados em igrejas e conventos da cidade. A capela era dedicada ao Senhor dos Passos. É um lugar impressionante. A finalizar, não se esqueça de provar a excelente gastronomia alentejana e boa viagem. Muito bem, muito obrigada. Realmente será um bom passeio até ao Alentejo, sem dúvida, nesta altura do ano. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos agora a uma sugestão de leitura com Inês Pereira. Só sabe bem o pão que dia a dia ganham as nossas mãos. Nunca mate o mandarim. Publicado pela primeira vez em folhetim no Diário de Portugal em 1880, o mandarim transporta-nos ao Oriente, a cenários exóticos do imaginário queirosiano, que serve de contexto à história de Teodoro, um pacato homem que trabalha para o Ministério do Reino, que é movido pela tentação aguçada pelo diabo de pôr fim aos dias de um abastado mandarim chinês, de forma a herdar a sua fortuna. É uma obra que pertence ao sonho e não à realidade, mas que caracteriza fielmente a tendência mais natural e espontânea do espírito português. Muito bem, boa sugestão. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos agora ao desporto motorizado com o Pedro Andrade. O Mundial de Rallycross está mesmo à porta e com algumas novidades. A equipa JRM Racing vai estar presente nas 12 rondas do Mundial de Rallycross em 2016, com um novo piloto ao volante de um Mini RX Supercar. O britânico Liam Duran, também conhecido como British Bomb, foi o piloto escolhido pela equipa para competir pelas cores da JRM. Liam Duran esteve presente na equipa STRX na temporada passada como companheiro de equipa do atual campeão do Mundial de Rallycross, Peter Sauber. O melhor resultado do britânico foi um 7º lugar em Hockenheim e apenas o 16º lugar na geral final. O finlandês Topi Häkkinen vai acompanhar o patrão de equipa e piloto Matthias Ekström, EKPS-RX, ao volante de um Audi S1 4 Supercar. Topi Häkkinen esteve durante os dois primeiros anos do Campeonato Mundial de Rallycross ao volante de um VW Polo Supercar, da Mark Lund Motorsport, terminando em 2014 na segunda posição da geral final e na temporada passada na 9ª posição. Ekström, tal como na temporada passada, não deve garantir presença nas 12 provas do Mundial. O sueco Robin Larsen também confirmou a sua presença nas 12 rondas do Mundial de Rallycross, como piloto privado ao volante do seu Audi S1 Supercar. O piloto sueco obteve bons resultados na época passada, com um pódio em Hell, na Noruega, e uma vitória na penúltima corrida do ano na Argentina. A equipa Ford Allsberg MSE anunciou os seus novos pilotos para a nova época do Campeonato Mundial de Rallycross. O sueco vice-campeão de RX Light, Kevin Eriksson, e o finlandês Niklas Grönjol, filho de Markus Grönjol, que se juntou também à equipa como diretor-geral. Os dois jovens pilotos de apenas 18 anos de idade vão estar presentes no Mundial ao volante de dois Ford Fiesta Supercar. O letão Renis Nitis, que na temporada passada representou as cores da Ford Allsberg MSE, vai agora começar uma nova fase da sua carreira. Nitis vai estar presente em todo o Campeonato Mundial de Rallycross ao volante de um Seat Ibiza RX Supercar. Nitis foi piloto do Ford Allsberg MSE nas duas últimas temporadas, onde conseguiu 7 pódios e uma vitória. A única vitória do letão foi também um recorde, depois de ser o piloto mais novo de sempre a vencer uma ronda do Mundial de Rallycross em 2014, no circuito Yale, na Noruega, com apenas 18 anos de idade. O 9 vezes campeão mundial no Campeonato Mundial de Rallys, Sebastian Loeb, juntou-se à equipa de Peugeot Hansen para competir nas 12 rondas do Mundial de Rallycross este ano. Loeb vai ser companheiro de equipa do vice-campeão Timi Hansen, ao volante de um Peugeot 208 Supercar. Sebastian Loeb tem mais campeonatos e vitórias nos rallies do que qualquer outro piloto. O recorde em Pikes Peak e depois da passagem pelo GT e carros de turismo, onde foi companheiro de Álvaro Parente, fez a sua estreia este ano no Rally Dakar ao volante de um Peugeot 2008. O francês é um dos pilotos mais completos a nível mundial e tem agora uma nova aventura na sua carreira. Loeb vai ocupar o lugar que no ano passado pertencia a Dave Gianni, mas o francês vai continuar na equipa como mentor da Peugeot Hanson Academy. No campeonato ainda estarão presentes Ken Block, o famoso piloto americano, Andreas Beckrud, Peter Solberg, entre outros. O Mundial de Rallycross tem a ronda inaugural em Montalegre no fim de semana 16 e 17 de Abril. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos agora às notícias do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Voltamos a lembrar que está disponível o Mega 5, a segunda edição do Jornal do Grupamento deste ano letivo, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcaram a vida escolar. Podem comprar o jornal nas papelarias das escolas do agrupamento. Lê o Mega 5, divulga-o e prepara algum trabalho para ser publicado no próximo número. Podes enviá-lo para o endereço jornal.aeoh@gmail.com. No passado dia 11 de março, as turmas do 12º ano do curso científico-humanístico, os cursos profissionais e curso EFA participaram na visita de estudo ao Porto e à Vila Nova de Gaia, organizada e dinamizada pelos professores de português, de matemática e de biologia. De manhã tiveram a oportunidade de fazer uma visita guiada ao museu e aos jardins do Parque de Serralves. No museu, os alunos puderam ainda ver várias exposições de arte contemporânea. Depois seguiu-se o almoço, piquenique, improvisado nos jardins do parque. Foi uma oportunidade única para professores e alunos conviverem em harmonia e de modo informal. De tarde, já em Vila Nova de Gaia, no Centro Cultural e Social de Olivais, assistiram à peça-teatro Felizmente ao Luar, escrita pelo dramaturgo Luís de Setal Monteiro, em 1961, e representada em palco pelo Teatro Experimental do Porto. As atividades decorreram dentro da normalidade e cumpriram os objetivos propostos. Eu tenho aqui três alunos que participaram nesta viagem. Gostava de saber a vossa opinião. Gostaram? Gostaram de assistir à representação de Felizmente ao Luar? Quem é que aqui já tinha lido a obra? Ou então o contrário, viu primeiro a peça e agora vai ler a obra? Por exemplo, quem já leu? A Inês já tinha lido. Qual é a diferença que tu notaste relativamente à escrita e agora à peça? Notei várias diferenças. Eu, honestamente, não gostei muito da peça. Se tu não tivesses lido o livro, percebias o enredo? Com esta equipa teatral, provavelmente não. Eu gostei imenso da obra, mas quando vê-la representada, não foi muito do meu agrado. Talvez se fosse outra companhia de teatro, talvez chamasse mais a minha atenção. Mas porquê que não gostaste? Não sei, acho que talvez os atores não estavam tão bem enquadrados, havia certos pormenores que eram essenciais e que não estavam patentes em palco. Gostaste da peça? Pedro, tu já tinhas lido a obra ou ainda não? Ainda não. Ficaste a perceber o contexto e o enredo? Não muito bem. Não muito bem. E tu, Francisco, já tinhas lido a obra? Não. E gostaste ou não da peça? Foi diferente. Eu não costumo ver muitas peças de teatro, mas teve o seu QB de interessante. Teve algumas partes que foram, sim, engraçadas, outras mais pronto. Ficaste com curiosidade de ler a obra? Para perceber melhor? Não, eu também agora já estou a ler um livro. Mas tu vais ter que ler, é a leitura obrigatória este ano, não é? É já a primeira obra que vão dar no início do terceiro período. Portanto, é mesmo leitura agora para estes dias, meu querido. Terá de ser. É uma boa leitura. Boa nova, irresistível. Sia é uma cantora e compositora australiana. This Is Acting, lançada 29 de janeiro de 2016, é o mais recente álbum, com três faixas Sheep Thrills e Alive. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had, like the love that comes with life. I survived. I don't want it to go to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope, just lies, and you're taught to cry in your pillow. But I survived. I'm still breathing. strangest place, way in the back of my mind. I saw my life in a stranger's face, and it was mine. I don't want it to go to this, where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope just lies and you're taught to cry in your pillow. But I'll survive. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm alive. Fique bem, fique com a Boa Nova. Bem, estamos já a terminar, mas eu não deixo de perguntar à nossa convidada de honra de hoje, a Diana Costa, que é colega aqui dos nossos meninos, especial amiga da Inês Pereira, por isso é que ela veio até cá. Com que ideia é que ficou aqui do Clube de Rádio? Gostou de participar? Eu gostei, acho que é bastante interessante. Porquê? Porque hoje em dia... Como diria o Michael, porquê? Porque, porque hoje em dia é muito difícil encontrarmos jovens com opinião, principalmente jovens com a idade da Inês. É, no entanto, acho que é bastante interessante. Lá está a ver pessoas jovens da nossa idade e até mais novos com opinião sobre alguma coisa. Nem que seja só o facto de irem pesquisar alguma coisa. Já se dão a trabalho de pensar. E depois chegar aqui e terem que refletir. Sim, sobre os já assuntos. Já se dão a trabalho de pensar. E também é interessante porque nós jovens... que temos outros conhecimentos. Precisam destes momentos. Sim, precisamos. E também, tendo em conta que a nossa comunidade não é propriamente uma comunidade de adolescentes, que a maior parte são idosos e pessoas já de alguma idade, é bom levarmos as nossas ideias e os nossos conhecimentos, que são completamente diferentes. Acho muito que bem. É engraçado. Olha, nós também gostamos de ter cá. Podes vir mais vezes. Estamos então a terminar este nosso programa, que é um programa da responsabilidade do Clube de Rádio e do Grupamento de Escolas da Liberdade Hospital, e nele participaram os alunos Inês Pereira, Inês Brás, Inês Garcia, Bárbara Coquim, Francisco Carvalho, Pedro Andrade, João Oliveira e Diana Costa. Por hoje é tudo nesta Escola e o Meio, agradecemos a sua atenção, despedimos-nos até ao próximo programa. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.